acompanhe sempre o áudio guiado. É áudio guiado, é SBT guiado, eu não sei, mas você sabe, talvez o Rock saiba. Mas um grande abraço a todos vocês e vamos terminar isso em ritmo de festa. Vai, Luiz, muito obrigado por ter ouvido o áudio guiado. Aoi. E até o próximo episódio. Aí vai, até o próximo episódio.